Confirma, Gol 1649. 1-2-0, deixa no 8, no Gol Viagem. 1-2-0-8, Gol 1649. Controle Salvador, bom dia, Gol 1649. 1649 da Gol, bom dia, está sob contato radar, Sinal 360, da Presente Direto Leda. 360, da Presente Direto Leda, Gol 1649. Federal 9970, chame Recife no 2085, alterna no 2545. 1649, chame Centro Recife, 1250, alterna 128, decimal 8. 1250, 128, 8, Gol 1649, obrigado. Costa autorizado a alinhar e decolar. Vista no zero, vista no 20 graus, 059. Decolou 5-2, chame 120, décima 8, boa viagem. 1208, grato, bom senso. Salvador, bom dia, azul 4234. Azul 4234, está sob contato radar, suba para o 350, após 2000, foi direto Jama, após Jama, Aracaju. Após 2000, Jamo Azul 4234. Azul 4981, bom dia. Sem identificação, dessa para 4000, peço pro de bons. Após o vosso programa, serviço 367. Ajuste em Salvador 1014. 3783, autorizado alinhar, decolar, pista no zero, Netuno 30 graus com segurança. Autorizado, vamos decolar, 3783. Sendo identificação do para nível de voo 050 após bom programa ser revisto 367. Desce para o 00? Para o 50, 50. 050 após bom que voo o Serra Vitor 367 da 3304. Salvador, boa, azul 2783. Azul 2783, bom dia, está sob contato radar. Tudo sem restrição para nível de voo no 60, após 2000 pés, vou girar a telefone. Estou no 60, 2000 Alefa, 2783. Bom dia, a cena identificação dessa via chegada a mar para nível de voo 060, após a posição ITAP, voo Serra Vitor 368. Torre, bom dia, gol 2019. Gol 2069, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, centro uma centena com 5 nós. Autorizado, aliás, decolar 1-0, gol 4234, chame Recife no 2085, alterne no 2545. Recife no 2685, no 2545. Grato, bom tempo. Comente. Só para confirmar, é 2000, pode voar Elefa, né, o 273? Positivo. Obrigado. Decolou 01, chamando 20 decimal 8, boa viagem. 1, 2, 0, 8, boa. Passo autorizado a sinal do procedimento em Raim, após a situação de Serra Vitor 366, azul 4981. 504, repasso 369, azul 4981. Controle Salvador, gol 2069, cruza 1800 na Momo Proti. O 2069 está sob contato radar, suba para o 370 via saída Momo. Então ficou 370 ascensão, via saída Momo, gol 2069. Da Gol, controle? 2069 da Gol. Passa a saturação, curva esquerda na proa 025, o limite será 20 milhas na proa. 025, 20 milhas na proa, gol 2069. 2069, em caso de falha, se afastar 30 milhas Delta Mike Eco de Salvador, está autorizado a reassumir a navegação na proa de Abuco. Certo, em caso de falha, com 30 milhas, vai na proa de Abuco, gol 2069. 304, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 2199, reduz a velocidade para 2109, segue como número 4 na aproximação. Reduzir para 2109. 2069 está 11 milhas nordeste do VR Salvador, reassuma a navegação para o Odiabuco. Para o Odiabuco, gol 2069. Serra Vista 366, 4981. 4981, completa final da RNAV, torre no 895. 895, azul 4981. O 366 desce para 2.500 pés, ajuste no 094, está autorizado a final da RINAV. 366, 2.500, está autorizado 3304. O 2199 desce para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.014, gol 2194. São Salvador, 4981, bom dia. Bom dia, 4981, né? Avistado. Entre uma centena com 5 nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso no 0, azul 4981. Controle Salvador, CNR 3-1-2, transfere informação, eco, bom dia. CNR 3-1-2, bom dia, sem identificação, vou direto à Vitor 366, descendo para 2.500 pés, ajuste no 014. 2.500, Sierra Vitor 366, 1-0-4, 3-1-2. Minha rede está brisada, está 3304. Ah, 3304? para final do procedimento terminado, chama a torre 18, decimal 95. Obrigado. Não, nada, bom dia. Procedimento Gol 2199. Ano 99, está autorizado a final do procedimento terminado, desce para 2500, ajuste 1010. Cliente, 1010, confirme. Erro, 1010. Então, 1014, o Gol 2199. 7183, chame centro Recife no 260, alternando 288. 260-288, tá reto. Torre Salvador, bom dia, Altan 3304, passando 372, visual. Bom dia, Altan 3304, vento de proa com 6 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado pouso na 10, Altan 3304. Nós, uma milha de 1336, completa o final da ginásio, pouso no 895. 895, bom dia. Bom dia, Gol 2199, passando Serra Vista 372, baixado para baixo. 3304, sala 15, chamando 21, decimal 9. 219. Desça para 4.000 pés, ajuste 10 no 4, na Pro Serra Vista 367. Salvador, está 3304. Salvador, na escuta do TAM 3304. TAM 3304. 1211, perdão. Zona 1. NR6312, autorizada a final da RNAV, reporta passando 366. Autorizada a final da RNAV, reportaremos passando 366, NR6312. Santa Madru, bom dia, azul 2796, 7540, próximo. Bom dia, azul 2796, autorizado a minha área decolar, pista na zero. Começou no 40 graus, meia dúzia de metros. Ali decolando 02796. Obrigado. 359, desça para 2500 pés, destino 014, autorizado final do R9, reposta passando 366. Voltará 366, descendo para 3266, ou não? É 312, completo o final do RNAV, 209895. 6312, obrigado. Cadê? Salvador, bom dia, Xanamea 312, final do RNAV. Xanamea 312, bom dia, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4, informa o tráfego ATR da Azul, alinhando e iniciar a rolagem. Tá ciente, Xanamea 312. Xanermia 312, pista livre, pouso autorizado, vento 130 graus, 069, cheque trem. Livre, pouso, trem baixado, travado, Xanermia 312. Azul 2796, decolar 224, chame controle, Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 08, 2796, boa. Sobre Salvador, é o azul 2796, tá no perfil da Conde ou não? Conde, sai da Conde. Azul 2796, o presente veio direto Conde, está sob contato radar na decolagem, subiu para o 170. Direto Conde, para o 170, 2796. Xaner 6312, no solo 26, libere direita, chame controle solo, em 121, no decimal 1. Direita, 21, obrigado, vamos pra baixo. 3859. 3859, completa o sinal do seu serviço. Pois é, muito baixo, chama a torre agora. 3859, completa o sinal da RNAV, torre 1895. 1895, aí. Utilizada a RNAV, bom dia. Então, 3859, bom dia. Mantenha a aproximação ainda não. Correção, avistado no momento. Ajuste no 0 no 4, vento 1 no 20 graus 07 nós. Cheque trem, pouso autorizado, pista no 0. Repouso. Foi a 3859. Papa Romeu Oscar, Mike Yankee, bom dia. Centro de acionamento, chão é pronto para o táxi, Oscar, Mike Yankee. Oito cinco nove no solo 31, libere direita, chame controle, solo em 121, décima 1, bom dia. 21, bom dia. Oscar McKenk autorizado, táxi, tá? Reposta na Taxi Oscar para ingresso na pista. Uma que é autorizada a alinhar e decolar, pista 17, vento 130 graus, 07 nós, ajuste 10014. Escritor no meu pé, reposta através do farol. Azul 2796, controle. Siga 2796. 2796 está a 62 milhas, nordeste, VOR Salvador, serviço radar encerrado. Chame controle Aracaju na frequência 20, decimal 13. Aracaju 203, muito obrigado, bom dia, o Azul 2. Mike, tem que decolar as 4-4, reposta através do farol. Ok, mantenha sua escuta, reposta através do farol. Se autorizado, pode atuar direto para ti. Deverá ser coordenado com controle agora. Mostra, Mike. Oscar McKenk autorizado a voar direto Manati, chame controle da presente em 120.8, ajuste mantém 104, bom voo.